Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui que estão ouvindo o Acervo PG do podcast com mais um papo aleatório. Estou aqui sentado no sofá da casa da minha avó, morto de cansado, porque o gordo, obeso, sedentário aqui não consegue fazer 7 minutos de exercício. Brincadeira, eu fiz 7 minutos. Peguei aqueles vídeos lá que é para o cara fazer alongamento, exercício e tal. Tô tendo que voltar um pouco a fazer essas coisas porque eu tô ficando muito cansado com qualquer coisa. Sei lá, um trajeto que dá uma hora andando, eu já fico morrendo com 20 ou menos minutos que isso. E é complicado pra caramba, cara. Antes eu conseguia. Eu ia pra escola a pé, voltava da escola a pé. Eu tinha passagem, mas eu preferia mil vezes ir e voltar andando porque, às vezes, principalmente quando eu tinha trabalho de escola ou quando eu estava muito estressado, andar me ajudava a pensar muito, né? E eu fiquei com um condicionamento bom, eu não estava tão gordo como eu estou agora. Eu não estou obeso, mas eu já estou com um certo grau aí de sobrepeso. E aí eu estou voltando a fazer exercício. Cara, essa semana foi bem complicada para mim, eu estou passando por um monte de conturbações, não sei como é que se fala, problemas, sabe? Não é problemas nem da minha família com essa questão, mas problemas internos mesmo. Eu tinha até separado uns tópicos pra poder falar, eu não sei nem se eu vou conseguir aqui. Eu vou ver aqui se eu consigo puxar aqui. Não sei se o programa deu pausa, não deu, vamos continuar. O ventilador aqui, eu não sei se ele tá fazendo barulho. Deixa eu até levantar aqui, diminuir um pouco. Pronto. E vamos lá, a ver aqui os tópicos que eu tinha separado desta jossa. Mas enfim, tem uma coisa que tá me pegando muito esses dias, é que eu vi uma imagem de uma mulher assim com um cartaz, Feliz Dia dos Pais ou Parabéns Pais, vocês não fazem mais que sua obrigação. Eu tinha mandado isso pra minha namorada, ela não tem pai. Mas, assim, ela ficou, não, porque tem muito pai aí que abandona e tal, a taxa de abandono é maior com os pais, etc. Não duvido que seja, até porque meu irmão mais velho, somos de pais diferentes, a gente tem irmão mais por parte de mãe. E tem meu irmão mais novo, que é por parte, é o mesmo pai também. E então, assim, recentemente eu consegui encontrar o pai do meu irmão mais velho e ele pôde ver na pele, assim, ao vivo, quem era realmente o filho da mãe, né? Cara muito ridículo, até mentiroso pra caramba. E, assim, eu mandei isso pra ela e, tipo, é como eu tava falando, eu tenho raiva de dia dos pais, dia das mães, dia do homem e dia da mulher. São dias que eu passo muita raiva. Os principais pontos são, vamos lá. Dia das mães e dia das mulheres sempre tem aquela comoção enorme, né? Aquela comoção incrível. Tem propaganda aos montes, venda de produtos, enfim, muita coisa, cara. Propaganda, quando eu falo propaganda, é todo tipo de propaganda que você imaginar. Isso eu não falo só campanha de produtos, mas campanhas de conscientização, etc, enfim. E quando é no dia do homem, isso não existe. É tipo, dia dos pais é uma propaganda aqui e ali. Dia do homem você não vê isso, cara. Minha namorada mesmo, ela fala que eu fico muito puto com isso. Eu fico mesmo. Porque, assim, eu não tô dizendo que é pra fazer a mesma coisa que fazem com o dia das mulheres, com o dia das mães, por exemplo. Até porque eu acho isso uma porcaria. Porque essas datas, o pessoal acha que essas datas, eu, na minha concepção, essas datas, o pessoal acha que foi criada por um bem maior. Foi criada porque aconteceu uma tragédia e não sei o que, no caso do Dia das Mulheres, né? No Dia das Mães eu não sei especificamente porque aconteceu. Nem tô com meu notebook aqui na frente, eu tô gravando pelo celular, porque é isso, não tô com vontade de trazer o notebook aqui pra casa da minha avó, ligar a placa de som e gravar o podcast aqui. Eu tô querendo gravar algo mais simples e direto aqui, sem precisar fazer muita configuração. E aí, eu tava falando pra ela que isso é só mais propaganda, cara. Porque, no caso do Dia da Mulher, vamos lá, Fátima Bernardes fala sobre, sei lá, feminismo, representatividade das mulheres e não sei o que e tal. Beleza. Dia do Homem, nada. Não tem quase nada, é só tipo, ah, e hoje estamos aqui, hoje Dia dos Homens, vamos homenagear aqui alguns dos nossos convidados, não sei o que e tal. Só. E eu não consumo muito TV, mas é perceptível que a comemoração, entre aspas, não é tão grande comparado ao que é no Dia da Mulher, por exemplo. E aí é que tá, porque hoje em dia as mulheres falam que não, porque mulheres sofrem assédio, porque o homem é privilegiado e não sei o que, mulheres sofrem de mais problemas que o homem, mas será mesmo? Eu poderia até debater sobre esse assunto aqui algumas coisas. Eu não sou muito bom com argumentos, mas tem alguns que eu gostaria muito de colocar pra fora. Só não tô com vontade de pôr realmente, porque eu vou ficar muito puto aqui, vou ter um rage, eu não tô afim, eu tô muito cansado. Mas um deles é que quando o homem ele tem algum problema, quando, principalmente, vamos lá, eu já fui assediado duas vezes. Uma pelo meu primo, por um primo meu, que ele é gay, hoje em dia ele namora, não tem um relacionamento homoafetivo, acho que é assim que se chama. E no meu curso teve um rapaz que me assediou também. Eu nunca falei muito sobre isso, sempre tive ódio de falar sobre isso. Meu primo já quis pegar no meu pau, já me mostrou pornô gay, queria que eu fizesse sexo anal com ele e tal. Esse cara do curso era o tempo todo dizendo que ia me pegar no banheiro, que se me visse no banheiro ia me estuprar. E já teve inúmeras vezes que esse cara tentou pegar no meu pau. A última vez que ele tentou, eu ia meter um soco na cara dele, mas me seguraram ali no curso. Na hora que ele tentou pegar, na hora que ele passou a mão, tentou passar a mão, na hora que eu fui dar um murro na cara dele, o pessoal me segurou. Mas o que é que eu posso fazer, né? Vamos lá. Se eu fosse falar isso pra alguém, por exemplo, meus pais, quando foi o caso do meu primo, eu era mais novo. Eu não tinha a idade que eu tenho hoje. Eu nem lembro direito a idade. Eu sei que eu era pré-adolescente ainda. E eu nem quero lembrar datas, essas coisas assim. Eu só lembro do que ocorreu e que foi muito chato, foi inconveniente. Eu não gostava quando ele vinha pra minha casa. Minha mãe até hoje às vezes se sente desconfortável quando ele tá aqui, ele vem e tal, mas é como... Ele não sabe, nem que minha mãe sabe disso, mas minha mãe não se sente confortável com ele. E então, eu fiquei com medo de falar pros meus pais, porque eu pensei que eles iam falar que eu ia dar cabimento, que eu dei cabimento pra ele fazer isso, que meus pais iam achar que eu sou homossexual, que ia ter uma repressão, etc. E tipo, eu não tinha com quem falar isso. Eu vim falar depois de anos, quando eu vim compreender um pouco mais a situação também. Quando eu vim pensar um pouco melhor também sobre tudo o que aconteceu. Mas aquilo ali me incomodava. Eu ficava com vontade de falar e até eu não conseguia. E além disso, teve esse cara do curso também. Mas aí eu já falei pra minha namorada quando primeiros anos de relacionamento da gente. E aí eu falei isso com ela. Ela falou que tinha que falar com a diretoria do curso, etc. Só que eu ainda ficava com medo, cara. Porque o maluco lá, ele era meio doido. E ele, tipo, fazia umas merda lá. Tava dando em cima de todo mundo. E ele deu até em cima de umas meninas. Ele assediou algumas garotas até. Que ele ficou com... Ele tava meio que já manchado. Já estavam fazendo várias, entre aspas, denúncias, né? Na instituição pra poder expulsarem ele. E aí, cara, incrível que quando isso acontece com um homem, não é tratado da mesma forma de quando acontece com uma mulher. É como se fosse um motivo de chacota, sabe? Tem muita coisa também. Cara, por exemplo... Eu, desde que eu tinha 14 anos por aí, eu sempre fui instigado a iniciar minha relação sexual. No caso, minha vida sexual, perdão. O foda disso é que, tipo, é como se para o homem, ele tem que começar a vida sexual o mais cedo possível para ser o fodão. Tá ligado? Isso é chato pra caralho, velho. O cara fica se sentindo mal porque não consegue. Fora isso, tem tantos outros problemas. Por exemplo, o homem não consegue tanto suporte, não consegue tanto apoio de amigos, familiares, quando ele tá passando por um problema que é mais psicológico, por exemplo. Manda o cara crescer, manda o cara ser homem, etc. Não tô dizendo que é que nesses carinhas aí que pagam de depressivo, esses caras aí que ficam chorando o tempo todo por qualquer coisa. Porque pessoas têm conflitos internos? Tem. Mas existem pessoas que conseguem batalhar, tem esses conflitos internos, mas ela não consegue pôr pra fora. Não é tipo um cara que vai ficar chorando, que no caso, um cara que vai ficar visivelmente com esses problemas expostos, no caso. Ninguém vai... Se a pessoa... O cara chega lá e fala, tem que crescer, não, você é homem, você não pode chorar, você não pode isso, você não pode aquilo, porque você é homem. Cara... Ai, ai... Eu não sei, velho. Não sei. Eu não sei nem se eu publico esse podcast, cara. Tô cansado. Tô triste com um monte de coisa, velho. Eu perdi o meu raciocínio, então eu tô mudando de assunto, sabe? Pra mim não tá levando em local algum. Minha cabeça tá muito cansada, velho. Só tô gravando isso pra poder também vocês terem uma noção de que eu não tô morto. Eu tô ainda querendo continuar com esse podcast, eu tô ainda querendo prosseguir com ele. Mas às vezes parece que não vai dar, sabe? Parece que quanto eu fico produzindo podcast na minha cabeça, fico produzindo na forma que eu vou falar. Só que quando chega na hora, eu já falei isso em podcasts anteriores até. Quando chega na hora, eu não consigo falar com 100% de naturalidade. Isso é chato, isso me incomoda, isso me deixa mal. Porque eu não consigo produzir um conteúdo legal. Não que seja o melhor conteúdo do mundo, não que ninguém vai querer botar isso aqui num carro, ninguém vai querer ficar parado escutando isso aqui, sei lá, pra relaxar. A maioria dos podcasts que eu fiz ou era com raiva, ou era mal, era sempre com esse tom melancólico aqui. Eu queria estar um pouco mais animado, eu confesso. Mas eu não sei, cara, sinceramente eu tô de um jeito que se eu pudesse sumir, assim, de tudo, tipo, apagar minha conta de Telegram, WhatsApp, viver numa situação mais analógica, por exemplo. Eu tava recentemente reassistindo o Mr. Robot, que o Elliot Alderson, ele é preso. Pra quem não assistiu, essa parte tem spoiler, então vamos lá. É um spoiler bem, bem de leve, mas pra quem não quer ficar tão confuso. Ele é preso e daí ele consegue criar na mente dele um mundo em que não é uma prisão de fato. É como se fosse a vizinhança da onde ele morava, na infância, a casa da mãe dele, etc. Ele consegue recriar tudo isso no mundo ali na prisão que ele está. E aí ele não quer ter contato mais com celular, computador, porque ele sabe que ele vai começar a fazer merda de novo. Ele já tinha feito merda na primeira temporada, uma revolução, mudou basicamente todo mundo, economicamente falando. Ele despertou uma crise no mundo inteiro. E ele não foi preso por conta disso, ele foi preso por um crime. Ele hackeou um cara e roubou o cachorrinho desse cara. Ele foi preso por isso. Aí ele não pode ter contato com computador e celular. Cara, é que nem o casal do Megafilmes. Eles ficaram condenados por bastante tempo. Eu não sei agora ainda se eles podem ter contato com computador. A justiça proibiu eles de terem contato com computador, celular, etc. Eles basicamente vivem só sem internet. Eu acho que agora não. Mas eles dizem que não conseguem mais acessar a internet direito, eles só acessam um pouco, parece que é para o necessário. Eu vi uma reportagem, porque umas dizem que eles não podem ter acesso, outras dizem que eles têm medo, mas supondo que eles tivessem acesso à internet, que eles têm agora, eles não cara, é uma merda, porque você pega aí o Instagram, Facebook, até um WhatsApp da vida, você olha o status de alguém, você olha os stories, os famosos stories, né? Você vê todo mundo ali tá revoltado com alguma coisa, só tem negatividade. E hoje em dia, com essa pandemia, tá uma merda. Porque hoje em dia todo mundo só quer olhar pro lado negativo. Todo mundo. Ah, hoje em dia, cara, pra você ter uma ideia, hoje em dia o pessoal tá querendo tomar vacina, mas não é porque ela quer ficar imunizada hoje em dia. Até tem uma porcentagem que quer, mas ela só quer estar vacinada e querem tirar fotinha e publicar no Facebook, ou onde quer que seja. só para poder fazer parte de um todo, só para poder fazer parte ali de, para dizer que está ajudando em algo, para dizer que está seguindo as regras, etc. Principalmente muito adolescentezinho, cara. Principalmente gente da minha idade também. Eu tenho 20 anos. Tem uma amiga minha que ela me chamou para ir para uma festa. Eu não fui para essa festa. Primeiro, o que tinha nessa festa que ela falou? É um carnaval que a gente não teve. Primeiro, não gosto de carnaval. Ou sempre odiei carnaval. Na verdade, eu já brinquei há muito tempo, quando era criança. Eu gostava um pouco do clima. Mas depois de um tempo, eu comecei a ver umas merda por aqui que eu desgostei. Não que eu vou odiar quem gosta de carnaval. Tá, se você quer, essa pessoa quer se divertir, deixa ela lá, ela vai, se diverte, etc. Mas eu não gosto. Vai ter muita bebida, vai todo mundo ficar se arrastando pelos cantos. Tá aí outro motivo. Das duas vezes que eu fiquei embriagado foi uma merda, cara. Eu fiz merda na primeira vez, na segunda quase que eu fazia, mas ficou de boa, né? Então, foi pra nunca mais, sabe? Não que eu não beba mais, é que eu realmente bebo, mas de uma forma mais controlada. E se eu ficar embriagado, o que é que tem, cara? Eu tô em casa. Prefiro ficar em casa, bêbado em casa, vomitando em casa. Tá ligado? Que meus pais vejam a decadência lá de minha pessoa. Eu não ligo muito, sinceramente. E aí, ela me chamou pra ir. Eu disse que não. Ela visualizou e não respondeu. E depois disse que ia deletar o Telegram. Gênio. E ela tinha dito que colocou o Telegram só pra conversar comigo, hein? Muito bom. Telegram consome o quê do salário de uma pessoa? 50, 60 megas, se você não ficar baixando porcaria nenhuma nele. Se você só tiver um, dois chats por aí, ele não consome tanto assim. Agora o pessoal, eu acho incrível que eles conseguem instalar tanto aplicativo, tanta merda, tanta coisa fútil, que um aplicativo de mensagem só pra falar com alguém não consegue, não tem espaço. Puta que pariu, eu sou o único que não sofre. Sou o único que não sofre com a porra de um celular com memória cheia. Até um celular com 8 GB que eu tinha, não acontecia isso, cara. Eu sabia gerenciar direito a memória. Mas hoje em dia não é nada, porque os aplicativos estão consumindo tudo isso. Mas enfim, voltando ao assunto. Essa mesma amiga, cara, ela é vegana, tudo mais, etc. E ela tá com Covid agora. Mas quando tava rolando a pandemia, ainda tá, né? Quando tava rolando, tava no ápice, fica em casa, não sei o que e tal. E agora tá querendo fazer festa. Adolescente, ou até os jovens, jovens assim, pessoas da minha idade, 20 anos. Cara, qualquer deslize, qualquer oportunidade de querer sair, vai querer sair, porra. Ah, mas você tá sendo hipócrita. Não, até porque desde que começou essa pandemia, desde que foi decretado, um mês depois eu peguei Covid. E além disso, eu tomei todos os cuidados, etc. Mas eu não ficava direito em casa. Eu sempre tinha que comprar coisas pra minha mãe. Minha mãe precisa de mim pra fazer entregas. Então, assim, eu ficava enfurnado em casa, mas é por decisão minha, de fato. Eu sempre fiquei, se for parar pra pensar, em isolamento, vamos dizer assim. Mas eu sempre tava saindo, cara. Sempre. Assim, no caso, pra fazer entrega pra minha mãe, pra poder comprar alguma coisa. Tinha minha avó, minha tia, que precisava que eu comprasse pão, fosse no mercado, porque elas são um grupo de risco. Mas aqui nunca, no meu bairro, nunca teve direito, nunca teve direito essa questão de quarentena, isolamento, desde o começo, nunca apareceu, parecia que era um local que não tinha Covid, apesar de que tinha dados, teve até um conhecido meu que morreu de Covid, ele era uma pessoa muito boa, muito gente boa, gente fina pra caramba, o cara simpaticaço. E não, eu não tô falando isso só porque ele morreu, realmente era um cara que você não conseguia ali, você chegava triste, o cara te fazia abrir um sorriso. É raro pessoas assim, mas esse cara deve estar num local muito melhor agora, seja lá onde ele estiver. Voltando ao assunto, as pessoas hoje em dia, se elas forem tomar vacina, elas vão postar no Facebook, no Instagram, para poder se sentir especial. Porque hoje em dia a vacina, o pessoal acha, eu vou ser sincero, eu não acredito que a vacina, do jeito que está sendo produzida, ela é 100% eficaz, que ela vai melhorar as coisas. Não vai, tem gente que está morrendo depois que toma a vacina. Ah, mas elas podem morrer de outras doenças, não sei o que. Não, cara. Não, você acredita em tudo que estão falando aí no jornal, etc. Mas você é conspiracionista, talvez. Talvez. Eu acho que a gente também devia pensar muito fora da caixa, cara. Todo mundo devia, às vezes. O problema é que quando a gente expõe um pouco desses pensamentos fora da caixa, quando você questiona, as pessoas não querem saber, a pessoa te chama de louco, te fazem passar como se fosse um louco, sabe? A mesma coisa eu tava ouvindo recentemente um podcast, eu tava ouvindo desinformação do Arthur Petri e do Thiago Carvalho, eles mesmo dizem, parece que é o Thiago, ele fala, cara, se a ciência ela veio de questionar as coisas, então por que, por eu questionar, eu tô sendo maluco? Isso não é também não pode fazer parte da ciência? Eu questionar? Cara, para vocês terem uma ideia, hoje tem gente que tomou a Coronavac e agora vai ter que tomar a AstraZeneca. Mas não era só possível tomar... se você tomou a Coronavac, não tem que continuar tomando a Coronavac? Se você tomou a AstraZeneca, você tem que continuar tomando a AstraZeneca? Por que diabos agora mudou, cara? Por quê? Aí o pessoal ainda continua acreditando em tudo que vê. O pessoal acredita num gordo cientista que não tem orelhas, que fala um monte de coisa. O cara acha que o Ethereum vai superar o Bitcoin. Ele acha que o Bitcoin gasta muita energia. Esse cara que tenta o tempo todo. O cara tava muito bem quando tava no Nerdologia. O cara tava ótimo quando tava no Nerdologia. Hoje em dia nem isso. O cara saiu do Nerdologia para poder ficar no canalzinho dele. Hoje em dia se passa como um falso... Eu considero esse cara um falso intelectual. Ele pode ter o conhecimento que for. Esse cara pode se considerar o que for. Mas eu tenho certeza que esse cara não dá os fatos. O YouTube pode divulgar esse cara como... conheço os fatos. Eu tô cansado de ver propaganda desse cara. Cansado de ver propaganda desse cara. Mas, o que é que eu posso fazer, né? Enfim, eu acho que eu coloquei pra fora um pouco do que eu queria falar, cara. É isso. Talvez eu traga mais alguns podcasts com a pauta que eu queria fazer. Eu puxei aqui a pauta tá aqui, mas não vai rolar, tá? Enfim, um bom dia, boa tarde, boa noite. Se você gostou, inscreva-se no agregador favorito, inscreva-se no canal do YouTube e também não esqueça de se inscrever no seu... ou melhor, no canal do Telegram. Se você quiser enviar um e-mail também, ai, cara, eu tô esquecendo de tudo para fazer o mexendo do podcast, eu sou ótimo com isso. acervoperdidopodcast@meiofense.com, tá? Você pode enviar um elogio, crítica, você pode enviar até uma história, você pode enviar até uma opinião, uma sugestão de pauta, algum assunto aí, tá? Só não envia uma bíblia, tá bom? Eu não vou ler tudo, tá bom? Teve um cara que me mandou uma bíblia para ler uma vez. Não tô falando que foi literalmente uma bíblia, foi ironicamente falando. Enfim, é isso. Um abraço e até o próximo episódio.